Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estudantes sem água quente. Uma fuga de água vai obrigar a substituir caldeiras da residência de estudantes da Escola Superior Agrária de Elvas. A avaria fez ainda disparar o consumo. A rotura implica uma intervenção que custará uns milhares de euros, frisa Antero Teixeira, dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Outra situação que preocupou recentemente os alunos foi o facto de, no último simulacro de incêndio realizado nas instalações, o alarme não se ouvir do terceiro piso para cima. Os benfiquistas festejaram o título e a rotunda do tribunal em Elvas voltou a ser de novo encarnada. O trânsito chegou a ser cortado para proporcionar segurança e espaço às comemorações dos adeptos do Clube da Luz. Não faltaram cascões, bandeiras e camisolas do Benfica para comemorar o sucesso da época desportiva. Um verdadeiro festival de juventude. O Coliseu da cidade voltou a ser, nos dias 16, 17 e 18 de maio, o epicentro do Festival da Juventude e Académico. O cenário incluiu pela primeira vez o palco Novos Valores, assim como a reutilização de copos de plástico, pondo fim aos descartáveis. Wet Gang Bad, David Carreira, Caretos, Toy e Cura foram os cabeças de cartaz do evento, cujo investimento do município ascendeu aos 127 mil euros. Nesta edição foi dada a conhecer a realidade da Feira de Maio, que parece ser a eterna esquecida e em risco de desaparecer. Na sequência semanal de furtos, nota para os roubos na Igreja de São Pedro e na Sociedade de Instrução e Recreio em Elvas, mas também os 7 furtos numa só semana em habitações na Vila de Campo Maior. Nos prémios 5 estrelas, que refletem as opções dos portugueses, as festas do povo de Campo Maior, a Vila de Marvão, o Queijo de Nisa e a Barragem de Montargil, tudo no distrito de Porto Alegre, foram distinguidas. O lixo nas imediações da Praça de Touros de Barbacena, que são depósito de resíduos e entulho, e também no desporto motorizado de duas rodas, os bons resultados alcançados por João Lérias, de 5 anos, foram outras evidências no semanário. São estes os títulos desta semana do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos destaques do jornal Diário do Sul. União dos esforços e trabalho em rede e em parceria para concretizar as ideias que têm em mente. Foram estas as principais conclusões do 3º Fórum do Corredor Sudoeste Ibérico, que juntou na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo autarcas e empresários, defensores de uma rede ferroviária para transporte de mercadorias e de passageiros. Contudo, alertaram para o facto de, apesar de ser visto como a principal revolução dos próximos anos que afetará as duas regiões, o corredor deve ser o meio de impulso de tudo o que está ao seu redor, nomeadamente o corredor Unesco e tantos outros. A opinião de que podem ser construídos muitos corredores à margem deste, que é o tronco da árvore do desenvolvimento, é unânime. O Governo recebeu a documentação para o lançamento do concurso do Hospital Central do Alentejo, que terá 350 camas e 11 blocos operatórios. A AARSA, que lidera o grupo de trabalho, já enviou para a tabela o registro técnico do projeto de construção do hospital, que será construído nos arredores de Évora. Assegurar a transparência dos processos de elaboração e implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local, EDI, no Alentejo Central, mostrar evidências dos resultados dos projetos apoiados, demonstrar os efeitos e o valor acrescentado da abordagem líder e capitalizar conhecimento e aprendizagem foram os objetivos da realização do encontro Dinâmicas e Redes Locais em Territórios de Baixa Densidade, realizado pela Organização Não-Governamental Monte ACE, na passada semana em Évora. Está a decorrer, no Largo da Sé, mais uma edição do Livros à Rua, iniciativa Está a decorrer no Largo da Sé mais uma edição do Livros à Rua, iniciativa literária que se prolonga até ao dia 26 de maio. A Feira do Livro, cujos protagonistas são as livrarias e livreiros da cidade, constitui a base da programação promovida pela Câmara Municipal, em conjunto com os parceiros Biblioteca Pública de Évora, Associação É Neste País e Fundação Eugénio de Almeida. O evento pode ser visitado entre as 12 e as 20 horas de segunda à sexta-feira e entre as 10 e as 20 horas nos fins de semana. Ao longo de 10 dias, de Livros à Rua vão ser apresentadas obras de escritores como João Pedro Marques, João Tordo, José Fanha, Luís Pastor, Fernando Venâncio, José Pedro Castanheira e Feliciano de Mira. O programa integra também uma maratona de leitura, oficinas de poesia e ilustração, sessões de contos com contadores de histórias como o espanhol Osvaldo Felipe ou a portuguesa Elsa Serra. Em paralelo, estão agendados espetáculos diários no palco do Livros à Rua às 18 horas, junto à Sé. As noites dos fins de semana também oferecem um recheado programa cultural na Igreja de São Vicente às 21 horas. Este espaço recebe, entre outros, artistas como o músico Eduardo Ramos, o cantor Cícero, o do Lundu, o grupo Grafenola Voadora e Napoleão de Mira, ou a pianista Patrícia Guiliberti e ainda o ator Manuel Coelho, que interpretam um concerto poético. Foram os destaques do Jornal Diário do Sul desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas d'Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas d'Elvas e Diário do Sul.